agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. O acordo de ajustamento financeiro da região autónoma da Madeira poderá ser assinado amanhã. Alberto João Jardim chega hoje ao continente para se reunir com Pedro Passos Coelho e espera que se faça luz deste encontro. A direção nacional da PSP foi exonerada. A decisão de mudar toda a direção da Polícia de Segurança Pública partiu do Ministro da Administração Interna. A greve dos camionistas em Itália está a provocar dificuldades nas autoestradas e no abastecimento às empresas e supermercados. Um camionista já morreu. E eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 2 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fica à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública foi exonerada pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Macedo. Segundo o Ministro da Administração Interna, é importante que a PSP comece uma nova etapa com uma mudança de rumo e focando o objetivo da Polícia de Segurança Pública na segurança dos cidadãos. Guedes da Silva saiu e entrou Paulo Valente Gomes para a Direção Nacional desta Polícia. Esta decisão reuniu o consenso dos sindicatos deste setor. Entre 8 e 12 de fevereiro, os controladores aéreos vão parar 2 horas por turno. Esta forma de protesto pretende chamar a atenção do governo para o facto da empresa para a qual trabalham não ter conselho de administração, o que já provocou prejuízos de milhões de euros. O Presidente da República garante que não quer ficar de fora dos sacrifícios que são pedidos aos portugueses. Cavaco Silva afirma que só quis ilustrar, com o seu exemplo pessoal, que tem conhecimento das dificuldades dos portugueses, porém reconheceu que não foi suficientemente claro quanto ao objetivo das declarações sobre as suas reformas. Jerónimo de Sousa já veio dizer, em resposta ao comunicado do Presidente da República, que as desculpas de Cavaco Silva não convencem e diz que é difícil justificar o injustificável. O PS, pela voz de Carlos Zorrinho, manifestou-se pela primeira vez sobre o assunto, afirmando que as declarações demonstraram alguma insensibilidade. O primeiro-ministro diz que não vai seguir o conselho da Troika para baixar a taxa social única. Pedro Passos Coelho diz que não vai fazer isso porque, em compensação, teria que aumentar os impostos e não é o momento certo para aumentar os impostos e permitir às empresas uma maior competitividade. Os patrões querem que o valor da taxa social única seja novamente discutido, mas o governo e a UGT, as restantes partes que assinaram o acordo de concertação social, dizem que este não é o momento de mexer nesta taxa. O acordo com a Madeira sobre o ajustamento financeiro desta região autónoma deverá ser assinado amanhã. Alberto João Jardim chega ainda hoje ao continente para se reunir amanhã com Pedro Passos Coelho e diz esperar luz do diálogo com o primeiro-ministro. Segundo o presidente do Governo Regional da Madeira, o importante são os conteúdos e depois de se entenderem sobre o conteúdo do documento, o governo pode esperar a sua assinatura no acordo. Pedro Passos Coelho recebe o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, hoje em São Bento. O encontro serve para preparar a Cimeira Europeia, que vai decorrer no final de janeiro. Depois de se reunir com o primeiro-ministro português, Mariano Rajoy encontra-se com Cavaco Silva. Em Itália, os camionistas estão a bloquear as autoestradas em protesto contra a subida do preço dos combustíveis. A Fiat, por exemplo, já teve que interromper a produção de automóveis por falta de peças. Alguns produtos alimentares também já começaram a faltar. devido à impossibilidade de fazer o transporte e a distribuição das mercadorias. Este protesto é apoiado pelos maiores sindicatos do setor da distribuição e da camionagem. Durante a greve, um camionista italiano morreu quando tentava impedir a circulação de um camião conduzido por uma colega de nacionalidade alemã. O Sporting empatou a zero com o Olhanense e está já a 13 pontos do líder do campeonato. O clube de Alvalade já não ganha há 6 jogos desde que começou o ano de 2012. Domingos Paciência já reconheceu que o objetivo agora é o 3º lugar. O Sporting está com 29 pontos contra os 42 do Benfica, o atual líder do campeonato. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.